Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que quer? O que pode essa língua? Incrível. É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. O Café Brasil de hoje está filosófico. E começa com uma frase do escritor francês Ferdinand Vanderen. Para que serve o pensador? Para ministrar pensamentos aos que não pensam. Quer dizer que a indústria do pensamento jamais deixará de prosperar. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O programa abre com um texto de André Camargo, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. O nome do texto é Acordar. E no fundo você vai ouvir Cuca no Vale com o grupo Choro na Feira. Tem uma gata preta. Ela se chama Preta. A história dela é assim. Foi recolhida a um abrigo de animais porque sofria maus tratos na rua. Era meio arisca naquela época. Então eu e uma ex adotamos quando novinha. Aí ficou morando aqui no meu apê e nunca mais saiu. Já são uns 2 anos, talvez um pouco mais. Hoje ela é uma gata adulta, mas miudinha, bem meiga e carinhosa. Eis que no último domingo, eu e minha atual decidimos levá-la para um passeio no parque. Fiquei imaginando o que seria essa experiência para ela. Veja, o único contato dela com o mundo de fora era ficar olhando pela janela de vez em quando ou dar umas cheiradas nas frestinhas. Ou ainda, desaparecer em um buraco qualquer se surgir algum desconhecido dela aqui em casa. Ela ficou apavorada, as perninhas murcharam e a gata mal conseguia se movimentar. Empacava e tentava se esconder embaixo da gente. Só andou no colo, o coraçãozinho disparado. Tanto barulho, tantos seres, ameaças e oportunidades, estava irreconhecível. Ainda assim, eu aposto, foi uma experiência incrível. Sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Vá buscar quem mora longe. Sonho meu. Vai mostrar essa saudade. Sonho meu. Com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu. Olha que delícia, você está ouvindo Marina de la Riva, interpretando o clássico Sonho Meu, de Délcio Carvalho e Dona Ivone Lara. Marina de la Riva é filha de mãe brasileira e pai cubano. Seu trabalho é uma mescla de duas culturas e que é fascinante. Preste atenção nela, você ainda vai ouvir mais Marina de la Riva aqui no Café Brasil. Vai mostrar essa saudade. com a sua liberdade. No meu céu, a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Voltando ao texto do André Camargo. Meus gatos inspecionam criteriosamente todo novo objeto introduzido aqui na minha casa. Percebem pequenas alterações. Conduzem experiências científicas com as coisas, submetendo-as às mais diversas condições para verificar como se comportam. Por exemplo, você deixa um relógio em cima da mesa. Eles vão se aproximando bem lentamente e então dão uma empurradinha. Ficam esperando para ver o que acontece e quem sabe sai alguma coisa de comer lá de dentro, né? Aí, mais um pouco, vão empurrando na direção da beirada, seguidamente até que... poft! Ao final, terão descoberto como aquele ser se comporta ao cair da mesa e se espatifar lá embaixo. Eles ficam observando analíticos e pacientes lá de cima. É possível, ainda que não contentes, resolvam arrastar o relógio ou o que sobrou dele por toda a casa, a fim de certificar-se. Como será que reage quando submetido aos mais variados tipos de terreno, hein? Por fim, costumam empurrar a coisa para baixo de algum móvel e abandoná-la por lá, talvez para futura referência. Então, imagine. No Ibirapuera, minha gata teve uma genuína experiência filosófica. Ocorreu-me uma ideia. Aqueles caras da caverna de Platão. Eles só viam sombras. O universo deles se resumia a sombras. Aquilo para eles era o mundo e, no entanto, havia tudo mais. O mundo mesmo era inimaginavelmente mais vasto. E eu me pergunto, de vez em quando, o que seria o equivalente dessa experiência da gata preta para mim? Um dia você abre os olhos e simplesmente tudo o mais lhe é revelado. Uma exuberância, uma imensidão estonteante e a gente se encolhe mal da conta. Para algumas pessoas isso é o que acontece diante de Deus, o que quer que seja isto que se designa com essa palavra problemática. Ou é o que ocorre em uma autêntica experiência místico-religiosa transcendente espiritual, a iluminação. Para outras pessoas, algo assim acontece depois que você morre, pumba! Você faleceu e aí tudo se revela abruptamente. Um instante de infinita lucidez. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. E ainda espero resposta. Você tá ouvindo o Milton Nascimento cantando Resposta, composição de Samuel Rosa do Skank, junto com Nando Reis. Dividindo os vocais com Milton, você tem Lô Borges. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus. Tão meus que peço nos versos meus. Tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar. Você contempla sua existência miserável como o gato de cima da mesa e o mundo se esclarece. De onde vim, para onde vou, o que é a vida, o universo e tudo mais, irresistivelmente disponíveis como a página de soluções no final do livro de Palavras Cruzadas. Ah, então era isso. Puxa vida, é claro. Como é que eu não enxerguei isso antes? Como os gatos, porém, eu confesso que sigo fuçando, cheirando e experimentando. Ainda assim, nada na minha vida me impulsiona de modo mais certo e irresistível que a perspectiva de um dia acordar. Em paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. E por falar em filosofia, que tal conhecer um pouco do mais famoso dos filósofos, hein? Sócrates. Ao fundo, você ouvirá Choro do Adeus, com Nelson Aires, Ulisses Rocha e Toninho Ferragutti, que formam o trio 202. Piano, acordeão e violão, um time de primeira fazendo a melhor música instrumental do mundo. Sócrates viveu na Grécia 2.400 anos atrás. Foi talvez o principal fundador da filosofia ocidental, mas nunca escreveu uma linha de sua obra, relatada principalmente por seguidores como Platão e Aristóteles. É descrito como mestre que se recusava a ter discípulos, não valorizava os prazeres dos sentidos e considerava o belo, o bom e o justo como as maiores virtudes do ser humano. Para expor suas ideias, Sócrates sempre adotava a forma do diálogo. Quando debatia com um adversário, assumia a humilde atitude de quem aprende e ia multiplicando as perguntas até enredar o outro em contradições insustentáveis. Em relação ao discípulo, aumentava ainda mais as perguntas para retirar de casos concretos e particulares um conceito, uma definição geral. Ele chamava esse método de maiêutica, que significa parto. Tudo a ver, né? A parte mais marcante da filosofia de Sócrates é a moral, quando ensina a bem pensar para bem viver. O meio único de alcançar a felicidade ou semelhança com Deus, fim supremo do homem, é a prática da virtude. A virtude se identifica com a sabedoria, evitar-se o erro de não distinguir a vontade da inteligência. Conclusão. Grandeza moral e penetração especulativa, virtude e ciência, ignorância e vício são sinônimos. Se músico é o que sabe música, pedreiro o que sabe edificar, justo será o que sabe a justiça. Foi Sócrates quem proclamou, muito antes de Lula e com outro significado, a famosa frase "só sei que nada sei", negando-se a declarar-se sábio. Mas a liberdade de suas lições, sua atitude crítica e irônica criaram reações de hostilidade popular, até que foi juridicamente acusado de corromper a juventude e negar os deuses. Em seu julgamento, não buscou defender a própria vida, mas sim o juízo eterno da razão. Condenado, preferiu aceitar a morte em nome de preservar a imortalidade de seu pensamento. Foi obrigado a tomar veneno e morreu aos 71 anos de idade. Cuidar do pé de milho que demora na semente. Meu pai disse, meu filho, noite fria, tempo quente, lambada de serpente, a traição me feitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Do chão da minha terra um lamento de corrente, um grande pé de guerra pra colher dente por dente. Lambada de serpente, a traição me feitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Lambada de serpente, a traição me enfeitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Olha só, você tá ouvindo Djavan, Lambada de Serpente, mas na voz de Augusto Martins. Você já tinha ouvido falar nele, hein? Augusto Martins é carioca e lançou um disco só cantando músicas de Djavan. O disco saiu pela W Discos e tem uns convidados especiais. Gente como João Donato, Yamandu Costa, Leila Pinheiro, Bete Carvalho, Fátima Guedes, Seu Jorge e Aquarela Carioca. É mole, hein? Augusto Martins e Djavan aqui no Café Brasil. Do chão da minha terra, um lamento de corrente, um grão de pé de guerra pra colher, dente por dente, lambada de serpente, a traição me feitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Lambada de serpente, a traição me feitiçou. Quem tem amor ausente já viveu. Ai, que delícia! Pois é, essa história do Sócrates tomando veneno a gente aprende desde pequenino. Ele tomou chá de cicuta, uma erva venenosa. E isso é tudo que sabemos. Mas eu encontrei na internet uma descrição com base em testemunhos do julgamento e últimos momentos de Sócrates. Fiquei fascinado. Foi a primeira vez que pude ver como tudo aconteceu e vou contar. Ao fundo, você ouvirá a versão de Il Postino, de Bacalov, pelo Divina Café. Você assistiu ao Carteiro e o Poeta? Pois é. Um dia, no ano de 399 a.C., o filósofo Sócrates apresentou-se para um júri de 500 pessoas em Atenas, na Grécia. Ele era acusado de recusar os deuses reconhecidos pelo Estado e de corromper a juventude. Se considerado culpado, sua pena poderia ser a morte. O julgamento aconteceu no centro da cidade, com os jurados sentados em bancos de madeira e rodeados por uma multidão de espectadores. Os três acusadores de Sócrates tiveram 3 horas para apresentar seus argumentos. Depois disso, o próprio filósofo teve 3 horas para se defender. Sócrates estava com 70 anos de idade e era muito conhecido em Atenas. Sua visão antidemocrática havia angariado muitos inimigos. Alguns de seus estudantes assumiram o governo da cidade e instituíram reinos de terror, tomando propriedades, banindo e até executando milhares de cidadãos atenienses. Para muitos atenienses, Sócrates era um perigo. Após ouvir os argumentos da acusação e da defesa, os jurados votaram depositando pequenos discos numa urna. Nos discos estava gravado o culpado ou inocente. Sócrates foi considerado culpado com 280 votos contra 220. Em seguida, os jurados foram solicitados a determinar a pena para Sócrates. Os acusadores pediam a pena de morte. Sócrates recebeu então a chance de definir a própria punição. Ele provavelmente poderia ter escapado da morte se escolhesse o exílio, por exemplo. Mas primeiro ele sarcasticamente sugeriu que fosse premiado por suas realizações. Quando foi pressionado para sugerir uma punição realista, ele sugeriu uma pequena multa em dinheiro. Diante da proposta de Sócrates e dos acusadores, diante das duas escolhas, os jurados escolheram a morte. O filósofo foi levado para uma cela próxima para que a sentença fosse cumprida. A lei determinava que a execução fosse através da ingestão de veneno. Sócrates seria seu próprio carrasco. A descrição da cena foi feita por Platão, que conheceu pessoas que estiveram presentes. Quando recebeu uma xícara com chá de cicuta, Sócrates perguntou o que devia fazer e foi instruído a beber e caminhar até começar a sentir as pernas pesadas. Então deveria deitar-se. O veneno agiria rápido. Sócrates bebeu o conteúdo da xícara sem mudar a expressão, enquanto vários de seus discípulos choravam. Sócrates então disse: "E vocês são uns amigos estranhos. Eu mandei que as mulheres saíssem para não ter choro. Ouvi que as pessoas devem morrer em silêncio, então, por favor, fiquem em silêncio e controlem-se." Sócrates então caminhou pela saleta até sentir as pernas pesadas. Deitou-se de costas para o chão conforme as instruções. De tempos em tempos, seus pés eram esfregados para ver se ele sentia alguma coisa. Sócrates disse que não. E o processo repetiu-se com a batata da perna, com os joelhos. Sócrates começou a ficar frio e enrijecido. Quando a sensação atingiu seu peito, o mestre descobriu a cabeça que ele havia coberto e pediu a um auxiliar, Crito, que não se esquecesse de pagar uma dívida para um conhecido. Em seguida, o filósofo deu um leve suspiro. Examinado, constatou-se que estava morto. Seus olhos e boca foram fechados. E assim a humanidade perdia uma de suas mentes mais brilhantes. Vou lhe dar a decisão. Botei na balança, você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? Seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia. Ora vai, mulher, a quantos você pertencia? Não vou me preocupar em ver. Seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara. Vou lhe dar a decisão. Botei na balança, você não pesou. Botei na peneira, você não passou. Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? E é assim, ao som de Caetano Veloso cantando Mora na Filosofia de Monsueto, que o Café Brasil que filosofou vai-se embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção, pesquisa de Minas Cunhumjian Neto e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco Marina Della Riva, Milton Nascimento com Loborges, Nelson Aires com Ulisses Rocha e Toninho Ferragutti, Augusto Martins, Divina Café e Caetano Veloso. Gostou, hein? Quer gravar? Quer ouvir de novo? Ouvir os outros mais de 100 programas? Então acesse www.lucianopires.com.br. E para terminar, outra frase inesquecível do filósofo Sócrates: o caminho mais grandioso para viver com honra neste mundo é ser a pessoa que fingimos ser. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.